Quantas vezes Jesus lá na Galileia foi a um casamento. Quando faltou vinho, o dono da festa ficou preocupado naquele momento. O Senhor Jesus mandou trazer água e lhe obedeceram. Ele transformou aquela água em vinho e toda a multidão glorificou a Deus. Ele opera ainda, ele opera ainda, ele faz sinais, ele faz sinais, ressuscita mortos, dá vista aos cegos e faz muito mais. Resolve problemas, faz coisas tremendas aqui entre nós. O crente chora e canta, age com criança quando ouve sua voz. Curou Bartimeu quando ele entrava em Jericó e salvou uma samaritana certo dia lá no poço de Jacó. Cafarnaum e na Galileia sinais ele fez. Certo dia ao passar num caminho ele curou 10 leprosos de uma vez. Ele opera ainda, ele opera ainda, ele faz sinais, ele faz sinais, ressuscita mortos, dá vista aos cegos e faz muito mais. Resolve problemas, faz coisas tremendas aqui entre nós. O crente chora e canta, age com criança quando ouve sua voz. E chora e canta, age com criança quando ouve sua voz.